Com Dior, produtos da rua, ninguém nos para. Vadias, drogas, loucura, nada nos para. São Vicente 013. É nossa área, a barra é pesada, negueira de chapada. Com Dior, produtos da rua, ninguém nos para. É como a bala que vara o cara aqui na área da falha. Para, porque você quer tentar nos parar. Só com meu corpo engavetado num cemitério, minha boca irá calar. Não querei parar de compor ao sistema político e polícia, sempre irei me impor. A dor que eu sinto é descontada em versos, mas a vontade de enquadrar o boy é tanta que eu me meço. Peço para ninguém no meu caminho entrar. São Vicente 013, irei sempre representar. Como um trem desgovernado, quem safado faz strike. Sou eu na luta pelo sonho de ser capa da vibe. Poder cantar pra mim é algo inexplicável. Como é bom ter um dom tão bom, inimaginável. Chutando obstáculos na minha frente. Cold de ó, moleque doido, São Vicente. Cold de ó, produtos da rua, ninguém nos para. Vadias, drogas, loucura, nada nos para. São Vicente 013. É nossa área, a barra é pesada, negueira de chapada. Com Dior, produtos da rua, ninguém nos para. Vadias, drogas, loucura, nada nos para. São Vicente 013. É nossa área, a barra é pesada, negueira de chapada. Ninguém nos para, cala, fala mal. Hoje eu sou do litoral, ouço rap até o final. Sei me achar o tal, seu comédia, sucessor de uma égua. Será que você tem moral de atravessar uma viela? Eu tenho jeito de louco, sofredor verdadeiro. Tô nesse jogo por amor, mas aceito o dinheiro. Guerreiro sim, com prazer enfrento a covardia. Travando com seriedade a batalha do dia a dia. Que ironia, mó veneno, truta, que tiração. O fraco fica doidão e urina logo no chão. Minha luta foi em vão? Não, então sai fora, João. Sai da minha frente, aqui é São Vicente. Os bicos que pisa encontrado no chão. A sete palmos, não tão bem calculado. Sempre corro pelo certo, que é pra não ser parado. Tem que correr mais, agir mais e ser maior. São Vicente 2006, produtos da rua e Cold Dior. Cold Dior, produtos da rua, ninguém nos para. Vadias, drogas, loucura, nada nos para. São Vicente 013. É nossa área, a barra é pesada, negueira de chapada. Com Dior, produtos da rua, ninguém nos para. Vadias, drogas, loucura, nada nos para. São Vicente 013. É nossa área, a barra é pesada, negueira de chapada. Ninguém nos para, pois aqui o som bate pesado. Produtos da rua e Cold Dior, sempre lado a lado, a parceria tá firmada. Em prol de São Vicente, a favor da maioria e pelo rap consciente. Não há essas putaria que se diz do movimento, derrubando falsos MCs que acham que tem talento. Vivendo realidades de um filme americano, mas ao final de contas, que eles estão pensando? A real que a gente vive é muito diferente. Eles vivem em Nova York, eu vivo São Vicente. Se tu é tão americano assim, filho da puta, começa tatuando o Bush na tua bunda. Americano ou não, tu não passa de um Zé Ruela. Sou mais considerado que você na sua própria galera. Represento São Vicente onde for a qualquer hora. Que seguindo a rima vai mano JJ. Talento consciente na rima improvisada. Produtos da rua e Cold Dior, mano, nada nos para. Cold Dior, produtos da rua, ninguém nos para. Vadias, drogas, loucura, nada nos para. São Vicente 013. É nossa área, a barra é pesada, negueira de chapada. Com Dior, produtos da rua, ninguém nos para. Vadias, drogas, loucura, nada nos para. São Vicente 013. É nossa área, a barra é pesada, negueira de chapada.